princesa, por favor volte pra mim. Eu te amo, minha princesa, por favor volte pra mim. Desde quando você se foi, que dói demais dentro do meu coração. Aí eu tento te esquecer, mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amar. Então eu acho que não tem ninguém que te ame assim. Eu te amo, meu princesa, por favor volte pra mim. Não aguento a solidão, acho que ela vai me matar. Já não sei o que fazer, às vezes quando eu penso me dá vontade de chorar. Porque eu lembro de você, daqueles momentos lindos nunca esqueceri jamais. Então eu volto a dizer amor, e eu digo assim: princesa, por favor volte pra mim. Eu te amo, meu princesa, por favor volte pra mim. Pensamento é a vida, por isso eu pensando em você. E o amor que eu sinto é inesquecível. Você precisa saber, te amo e te quero, paixão. Nunca deixarei de te amar, pois sem você a vida não tem sentido. Está tão ruim. Princesa, por favor volte. Eu te amo, meu princesa, por favor volte pra mim. E às vezes quando eu durmo, sonho com você, o seu jeito tentado. Mas se você voltar pra mim, te juro, princesa, te darei todo o meu amor. Te amarei mais que tudo, nunca deixarei de te amar, pois se você a vida é um absurdo, volte pra mim. Princesa, por favor volte pra mim. Eu te amo, meu princesa, por favor volte pra mim. Eu te amo, meu princesa, por favor volte pra mim. Eu te amo, meu princesa, por favor volte pra mim. Eu te amo. Eu te amo, meu amor.